Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devoção hoje com o livro Segundo Crônicas, o capítulo 26. Segundo Crônicas 26. Aqueles que estão acompanhando agora, é uma grande alegria, um abraço e quem depois consultar no blog, em outra data, fica também a saudação para você. Irmãos, eu vou encerrar a parte de relatório e só volto a falar sobre isso, se Deus me permitir, ou Jesus ter voltado, ou eu ter sido recolhido, então será diferente. Mas se não for assim, lá na segunda quinzena, quem sabe no final do mês de novembro, eu faço o próximo relatório. Porque é a data de aniversário. Serão 6 anos onde nós temos registrado capítulo a capítulo, dia após dia, com exceção de um momento ou outro de reunião, grupos familiares. Alguma enfermidade, algum problema na internet, de falta de luz, ou qualquer outra coisa que tenha feito cair a rede. Então, eu volto a falar sobre isso somente na segunda quinzena, até o final de novembro. Então, repetindo para você, nós já alcançamos certamente 20 países. E pelo menos aí 2 territórios não localizados, ou 2 países onde o evangelho é proibido. Estamos utilizando o WhatsApp Santidade Bíblica e peço a você que passe para mais um nessa semana ou mais na próxima semana. Passe para mais um, divulgue para mais uma pessoa esse número, tá bem? Esse número e ela receberá a mensagem todo dia, o número desse telefone, WhatsApp Santidade Bíblica. Estamos utilizando o blog, o endereço é bloglogos7.blogspot.com. bloglogos7.blogspot.com e no YouTube Metanoia, o canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, temos ali de 13 a 15 mensagens. Fica aí registrado o número que nós agradecemos ao Senhor e a você também que consultou de 510.583. Isso está muito próximo do real, pode ter uma variação aqui, variação ali. Para cima, no caso de mais pessoas de uma família estarem consultando, ouvindo, não faz muito tempo, há uns 6 meses, o pastor Mariano foi visitar o seu pai, o pastor Mariano Mendes foi visitar o seu pai no Nordeste, e aí eles juntos viram o canal Metanoia, e era toda a família. Então isso pode acontecer com o WhatsApp também, mais de uma pessoa ouvir uma mensagem, e para cima é isso. Para baixo, a gente não sabe. Se a pessoa só abriu, ouviu 1 minuto, 2 minutos e parou, aí não dá para saber, tá bem? Então é impossível saber, pelo menos com a tecnologia que nos é disponibilizada, a não ser quando eles disserem no retorno, né? Foi ouvido 5 minutos, 8 minutos, aí nós poderemos ser precisos, mas isso está muito próximo mais próximo da realidade impossível. Então, o número é 510.583. 510.583. Eu passo para você, pela última vez nesse mês, deixe Deus tocar o seu coração. Deixe o Senhor tocar o seu coração e seja um mantenedor de nossas vidas. O Pix é 247-190-158-16. 247-190-158-16. Louvado seja Deus, e nós vamos continuando a fazer essa devoção capítulo a capítulo. Esse é o relatório até 3 dias atrás, e então eu fecho na segunda semana de novembro e nós passamos para você. Volto a dizer, isso se Jesus não voltar, porque ele está à porta, e se ele não nos recolher. Se nos recolher, louvado seja Deus por esse ministério também de leitura bíblica. Eu compartilho em primeiro lugar uma mensagem que nos foi enviada em devocional pelo Everson e equipe. Eu porei a minha lei nas suas mentes e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Jeremias 31:31. Aí me recordo, até para você saber, o livro de Jeremias foi ministrado pela pastora Margarete. O grito da vitória. A cruz não foi apenas um palanque de tortura, mas também um trono de glória. A cruz foi o palco onde se manifestou de forma singular tanto o amor como a justiça de Deus. Jesus fez da cruz uma tribuna para proferir palavras benditas, palavras de perdão, salvação e vitória. Antes de render seu espírito, Jesus deu um brado: está consumado. Na língua grega, foi apenas uma palavra, tetelestai, que significa está pago. Jesus pagou na cruz o preço do nosso resgate. Ele resgatou-nos do pecado e da morte com seu próprio sangue. Ele nos deu eterna redenção. Ele nos desejou um bom dia. Nós também desejamos a todos uma boa noite e um bom dia em todos os momentos da nossa vida. Nos abençoou e nós abençoamos a ele, sua família, equipe. Que o Senhor abençoe a todos que participam desse ministério orando. Esse resultado que temos é fruto de oração. Aqueles que participam desse ministério orando, trabalhando com divulgação, ou seja, divulgando para mais um amigo esses endereços que eu mencionei, ou aqueles que aceitarem o Senhor tocando no seu coração e forem mantenedores, doadores, ofertantes, regulares para nossa vida e não termos problema como já tivemos uma centena de vezes nesses 6 anos. O apóstolo Paulo teve também. Esse não é um privilégio meu e da pastora, mas de outros servos de Deus ao longo da vida. Mas continuamos a crer que Deus vai tocar seu coração. Muito bem, 2 Crônicas, capítulo 26. O feliz reinado de Uzias. Diz assim: há um paralelo, só para te informar, em 2 Reis, capítulo 14, 21 22, a 22, e capítulo 15, de 1 a 4. Diz assim: todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Repito, o reino de Judá é reino do sul. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois de Amazias repousou com seus antepassados. Uziarro, ou Uzias, tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jeholiar, ou Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a sua vida, durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asbote. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus estava ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e o seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefelá, nos planaltos de Judá. Ele mantinha os trabalhadores com seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até com fundas, atiradeiras de pedras. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas a fim de serem posicionadas nas torres dos cantos das muralhas, para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra as forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Urias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Irmãos, uma informação histórica relevante. Aqui, nesse versículo 15, é a primeira vez na história, primeira vez na história que se registra o uso de algum aparelho capaz de atirar grandes pedras. A catapulta não era uma tecnologia militar conhecida nesse tempo. Dispositivos para arremessar flechas e objetos pesados operados por torção só seriam conhecidos e usados pelos exércitos depois de uns três séculos. Veja, irmãos, 3 séculos depois é que isso se tornou comum, usado por outros povos, por outras pessoas. Só uns 3 séculos depois. Mas eles conseguiram aqui se armar com a catapulta. Dessa data, é possível que essas fossem as armas avançadas e secretas do rei, confirmando sua genialidade bélico-militar. Importante saber também que sua fama como estrategista militar correu o mundo e ficou na história. Uma inscrição do rei Tiglath-Pileser da Assíria, 747 a 727 a.C., que atacou o reino do norte de Israel, cita o nome desse rei 4 vezes. E Azarias, ou Uzias, o judeu. Contudo, o sucesso tem arruinado vidas úteis. Atenção a isso. Não basta ter sucesso. É fundamental que esse sucesso venha acompanhado pela comunhão com Deus. Então, o sucesso tem arruinado, até hoje, muitas vidas úteis. A pessoa vai tendo sucesso, sucesso, sucesso, e vai se sentindo sem a necessidade de depender de Deus e se vangloriando. Então, vamos estar atentos a isso. Quando o coração do ser humano se torna orgulhoso e arrogante a ponto de se preocupar apenas em satisfazer os seus desejos em detrimento da vontade de Deus, o pecado e a queda estão muito próximos. Então, em primeiro lugar, essa descoberta, essa construção militar avançada, mais avançada que os outros povos, é um dado histórico importante. Mas um alerta o texto faz, até com a referência da Síria, por exemplo, mas é importante que nós tomemos cuidado, porque o sucesso arruina vidas úteis. Arruina vidas úteis. Então, precisamos manter atenção para não nos tornarmos orgulhosos e arrogantes a ponto de apenas nos preocupar com os nossos desejos em detrimento da vontade de Deus, porque aí o pecado e a queda estarão muito próximos. Dando sequência, nós vamos ver a lepra atacando o orgulho de Josias. Há uma referência no segundo livro de Reis, capítulo 15, 5 a 7. Mas aqui vamos ler o versículo 16. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e a soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor. Só um outro parênteses, irmãos, até hoje, 2025 mesmo, os levitas, quando são edificados, ainda mais agora com os exames que estão sendo feitos hoje, para saber de que família e de que tribo, é que cuidam da adoração, ao Senhor de modo especial. E entre os levitas, aqueles que são, de fato, descendentes diretos de Arão. Então, ninguém pode fazer aquilo que compete a eles, para eles no judaísmo. Nós, por outro lado, cristãos, judaico-cristãos, entendemos que somos sacerdotes também e nós podemos consagrar ao Senhor, com liberdade no coração, mas liberdade sem perder o temor, para não pecar contra o Senhor, porque ele não perdoa. Então, versículo 19, nesse caso ele não perdoa, né? Ele não perdoa porque é uma afronta à sua santidade. Versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão, estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado. Quando se encolerizou, ficou encolerizado, né, com raiva, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Irmãos, não brinque com o temor de Deus. Não brinque com o temor de Deus. E ajude os mais jovens que trabalham na casa do Senhor, muitas vezes com salmos, com hinos e cânticos espirituais, sem ter uma vida de intimidade com Deus, sem ter o temor, sem preparar os instrumentos. Eu já disse que fora da igreja, é muito comum que os instrumentistas zelem, tirem o pó, afinem. Há um cuidado assim extremo. Eu vivi isso. Eu vivi isso fora da igreja, antes de me converter. E dentro da igreja, o que eu via, tudo era tudo assim, coberto com paninho, e quando tira, tudo desafinado e cheio de pó. Irmãos, Deus não aceita isso. Nós precisamos ajudar a todos. Isso eu estou falando da área musical, mas serve para limpeza da igreja, até a ministração da palavra. Mexeu com isso, ou seja, perdeu o temor de Deus, vai ficar leproso espiritualmente. Eu não estou falando que você vai ficar leproso fisicamente. Deus pode fazer isso, mas é que esse tempo já passou, em regra. Mas que vai ficar leproso espiritualmente, impuro espiritualmente, ah, isso não tenha dúvida. Jesus acolheu os impuros e os chamados invisíveis, sim, acolheu, mas ele não referendou que esses impuros se tornassem os Coen, como são chamados até hoje, descendentes diretos de Adão. Ou seja, ele não os colocou num lugar que eles ainda não podiam ocupar. Eles estavam sendo curados, eles estavam sendo visualizados, eles estavam sendo abençoados por Jesus, mas não estavam sendo colocados num lugar estratégico na casa do Senhor. Não viraram apóstolos, a maioria deles, não viraram presbíteros com o andar da igreja, não viraram diáconos, só depois, com o andar, com o caminhar na vida com o Senhor, entende? Por isso nós precisamos ajudar todos a fazer tudo com santidade, com dignidade, em amor. Dignidade em amor ao Senhor. Só assim nós poderemos reformar a nação. Eu vou repetir devagar. Só assim nós poderemos reformar a nação, particularmente a igreja, reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra, falando numa outra linguagem, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Então não brinque com isso e não deixe ninguém brincar com o temor do Senhor, porque isso vai gerar uma lepra espiritual, emocional, chegando à enfermidade física. Sendo assim, versículo 21, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte e teve que viver por ser considerado leproso numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Yahvé. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Hoje não é mais assim? Não. Desde Jesus não é mais assim? Não. Não há um lugar separado para leprosos. Que bênção! Desde Jesus, os invisíveis passaram a ser notados, e passaram a ser acolhidos, e passaram a ser incluídos na igreja. Louvado seja Deus pela obra que Jesus realizou, como nós lemos agora há pouco também em Jeremias. Louvado seja Deus. Mas isso não significa que nós temos que fazer as coisas de qualquer jeito. Os dois últimos versículos, todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías ben Amós, ou Isaías, filho de Amós. Adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles em um cemitério de propriedade dos reis em Jerusalém, mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque diziam, ele é leproso. Então, para você entender, eles o consideravam como impuro. Então, ele é leproso. Então, o seu lugar. Então, seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. Veja, esse homem começou muito bem. Começou muito bem tendo o temor do Senhor, aprendendo a ter o temor do Senhor na sua casa. Foi conhecido por outros povos. Foi um estrategista militar. E começou muito bem, mas depois se vangloriou, se tornou orgulhoso, e por se tornar orgulhoso e se adorar a si mesmo, né? O Senhor não permitiu que ele permanecesse na bênção que ele tinha alcançado. Que isso seja uma realidade para nós e que nós permaneçamos tendo começado bem, caminhemos bem e encerremos bem a nossa jornada e tudo que eu espero para a minha vida. Muito embora não tenha alcançado ainda a perfeição em Cristo, muito embora não tenha vivido sem nenhuma falha, eu bem que desejava chegar a todas as pessoas e dizer: o Senhor me concedeu isso. Não, eu já cometi pecados, mas eles foram lavados no sangue de Jesus. E tendo sido lavados, me sinto perdoado e com autoridade para dizer a você: não se vanglorie, para que você encerre sua carreira, complete sua carreira e vença em nome de Jesus. Né? Lembrando lá, mais uma vez, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que essa seja uma realidade não só para Paulo, mas para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu os abençoo, dizendo: combatam o bom combate, completem a carreira e guardem a fé para manter o temor do Senhor e a santidade. Nós oramos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a iluminação, o temor do Santo Espírito de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para sempre. Amém, amém e amém.